amor. Sinto o cheiro das flores que nascem pra alegrar o seu viver. Veja que o mundo não vai se acabar por causa de uma desilusão. Sinta o bater do seu coração que pede pra você voltar a sorrir, voltar a amar. Abre a janela do presente e recebe o seu amor. Veja no futuro um arco-íris com as cores do perdão. Veja que sofrer não vai adiantar, sua vida não irá mudar. Tente o seu mundo regenerar e volte novamente a sorrir, novamente a amar, a viver. Deite a cabeça no seu sonho e revive o seu amor. Veja que sofrer não vai adiantar, sua vida não irá mudar. Tente o seu mundo regenerar e volte novamente a sorrir, novamente a amar, a viver. Deite a cabeça no seu sonho e revive o seu amor.